pra trás se falava em bandidos? Aonde pra trás se falava em solução? Aonde pra trás se falava em progressão? Aonde pra trás que eu via a televisão? Medo da perna cabeluda, do olho verde, fazia sexo, fazia sexo com seu alicate. Galinho do coque, não tinha medo, não tinha medo da perna cabeluda, do olho verde, fazia sexo com seu alicate. Sobe morro, ladeira, correga, vendo favela, a polícia atrás deles e eles no rabo dela. Acontece hoje, acontecia no sertão, quando um bando de macaco perseguia Lampião. E o que ele falava, outros hoje ainda falam. Eu carrego comigo, coragem de ir embala. Em cada morro, uma história diferente, e a polícia mata gente. Já virou bandido pra poder comer um pedaço de pão.